Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o início da sessão número 344, onde damos por concluído aquilo que iniciamos a semana passada. António, apresenta então o que temos para hoje. É a conclusão da entrevista a Mónica Baldac, tudo a propósito do lançamento no final de 2013, ou pelo menos durante a segunda metade do ano 2013, de um conjunto, de um livro de contos. 20 anos na província, uma edição da Sextante, e de facto Mónica Baldac revela aqui um pouco daquilo que é o seu universo ficcional. Contenção, condensar em universos literários relativamente curtos, mas toda uma densidade poética, um imaginário fantástico, tudo isto de uma excelente contista. Para aqueles que não conhecem, fica aqui mais de uma vez a sugestão e, se quiser, quase o incentivo realmente para tomar conhecimento com a obra desta grande contista portuense. É todo este mundo que passa aqui, o seu mundo de infância, o mundo mágico onde cresceu, no Douro. Tudo isto revelado por Mónica Baldac e também a propósito, no seu primeiro livro, Os Contos Sombrios, faz uma pequena homenagem a uma grande escritora de Braga, que não nos cansamos de repetir, Maria Ondina Braga, que merece também realmente a leitura por parte dos nossos ouvintes. E neste Dia Mundial da Rádio, a Rádio Universitária do Minho, só por ser um espaço de liberdade e cultura, permite realmente projetos como este. Boa noite e melhores leituras. Laura Mónica Bessa Luís Baldac nasceu no Douro, no lugar de Godinho, no Peso da Régua, em 1946. Concluiu o curso superior de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1970, enveredando pela museologia. Conservadora dos Museus Municipais do Porto, desde 1975, foi nomeada pelo Ministério da Cultura para ocupar o cargo de diretora do Museu Nacional de Literatura e, posteriormente, do Museu Nacional Soares dos Reis. Tem vasta obra na pintura de retrato e de paisagem. Tem também alguns trabalhos de ilustração em obras, nomeadamente Vento, Areia e Amoras Bravas e Dentes de Rato, de Agostina Bessa Luís. Participou também na ilustração do livro Depois de Ver, de Pedro Taman. Na obra escrita, destacamos Do Outro Lado do Quadro e A Folha do Limoeiro, ambas edições da ASA, Pequeno Alberto Pensador e Contos Sombrios, editados pela Babel, e mais recentemente 20 anos na província, uma edição da Sextante. Mas até em termos de simbólica, de interpretação, é o Douro que é demasiado esmagador, É. telúrico, a pujança que aquilo tem faz-nos lembrar um pouco, se calhar, uma dimensão edénica, o Éden, que é desafiado por estas pessoas que depois se esbarram completamente contra aquilo e são destruídas. Pode ser visto assim, porque nestes seus contos também há aqui umas personagens. Nos contos sombrios é mais, a frequência é maior, mas aqui também há um Também. ou outro que acaba por descambar, o homem que entra pelo rio adentro, sem perceber aquelas narrativas que vai contando às velhotinhas desvalidas, depois acaba por ser quase a aranha que o vai tecer uma teia, onde ele se vai perder naquela teia que o leva mesmo à perdição. Pois. É, o Douro é um pouco isto É, também. o Douro é uma terra fabulosa nesse aspecto, porque tem uma força. Porque para mim existe aquele Douro que eu pintei, O que é do postal, o de vamos lá, o do postal, postal. não é? O património da O humanidade património cultural. que é visitado pelos turistas, não é? E depois há o Douro mais subterrâneo, que está por baixo dessa paisagem, que realmente tem uma força É e um uma. Douro neopagão, por exemplo, há assim uma vivência Exatamente. muito íntima entre as pessoas e a É. terra, e que percebem que a dado momento a terra A terra os engole. os engole completamente. É um pouco isto. É Quando isso. citou há pouco que a casa expulsa esta gente, quando percebe, é um pouco também esta ideia que ressalta. É. É por isso que eu acho que o Douro nunca pode ser estragado. Nunca. Nunca, nunca vai haver qualquer coisa de caráter turístico, o que é que o vá estragar. Quando Nunca. diz neste seu livro, por exemplo, e o que é que vamos dar aos turistas? Uma côdea e um copo de bagaço? É um pouco, vamos lá, o seu sentido irónico ou crítico, dizendo da massificação do turismo que, por exemplo, neste momento se observa no Douro. Tem a ver um pouco Sim. uma espécie de esperem que logo verão o que é que irá acontecer. É, eu acho que. Bem, a mim sempre me fez muita impressão estas hordas de turistas a invadir uma terra que não é deles, não é? Que não é deles, nem vai ser. É uma passagem superficial pelas coisas. E, portanto, aquilo que eles vão ver é aquilo que é mais fácil de se aperceberem. Mas não é a verdade, A não é essência a do essência. Não, isso nunca mais lá chega. Tinham que ser outras pessoas, ou tinham que ser pessoas muito especiais, e tinham, de qualquer maneira, tinham que permanecer um tempo largo, não é? E tinham que saber a história, e tinham que saber as histórias. Ser Ser parte parte, de, e para isso tem que se nascer, sim. né? Ou ser o herdeiro, o depositário de uma cultura ancestral que é transmitida, nem que seja através da oralidade, por Claro, exemplo, pode ser claro. assim. De maneira que quando eu vejo esses turistas a desembarcar na Régua, naqueles barcos fantásticos que há, e ainda bem que há, e ainda bem que se fazem esses passeios, mas quando eu os vejo, penso: o que é que vocês querem daqui? O que é que vocês levam daqui? Nada. Nada, porque realmente. De resto, eu vejo depois nas Umas lojas. polaroides e pouco É, mais. umas polaroides, Umas uns provas de vinhos, uns vinhos uns e vinhos que, enfim, umas rebuçados de compotas, lamego. rebuçada régua Ai, da régua. e pouco mais. De maneira que isso entristece-me um bocado, porque. Mas pronto, é assim, os tempos que São vivemos são estes. Também esses, já não lá é? iremos a essa dos tempos. Um dos contos que também tem, e iremos passar para 20 anos na província, nos Contos Sombrios, é a narrativa à volta do rei Carlos Alberto de Savoia, penso eu, que morreu na cidade do Porto, após uma batalha perdida em Novara com os austríacos. O exílio foi feito em Portugal, veio de comboio de Vigo, uma viagem acidentada. Um homem triste, desiludido, perdido, em que o mundo e a vida para ele já não tinha sentido, abdicou no filho Vitório Emanuel, que depois também deu no que deu com o Garibaldi, e é premonitória a sensação deste homem ao saber da impotência, por um lado, de unificar a Itália e depois chegar ao Porto, uma cidade pesada, como disse, uma cidade fechada, uma cidade que até às 5 da tarde parece que fica em silêncio. A cidade dos burgueses, a única cidade, se calhar, cosmopolita que o país tem, que onde a burguesia conseguiu construir foi o Porto, por razões históricas que não vale a pena. Se calhar o país era capaz de ser bem melhor se fosse todo como parecido com o Porto, mas é este Porto que também na freguesia de Massarelos, onde às vezes escuta o piano na rua de Sedofeita, um pianista que aqui toca. Este Porto é assim poliédrico. É uma terra de abrigo, é uma terra que dá tudo o que tem, por exemplo, com o rei Dom Pedro IV, que vai até à exaustão, mas depois também é uma cidade mesquinha, cinzenta, de pequena intriga, da chicana. É tudo isto o Porto e é tudo isto que a partir deste rei pode ser interpretado deste seu pequeno conto. Do Rei Carlos Sim, Alberto. sim. Eu acho que o Porto é uma grande cidade. Ah, é, isso Uma é. grande cidade. e que com uma força, com uma, é o que eu digo, é uma cidade de pedra. Pedra, os alicerces, as pessoas também são de pedra, é tudo granito, Rijo, íntegro, sim, tudo. íntegro. Claro que depois As nuances, não é? claro, tem, mas é uma cidade de grandes almas, e as pessoas essencialmente não são corruptas, Integra-se são aquilo. íntegras. De palavra, pessoas de Sim, palavra. são pessoas de palavra e são pessoas de vidas inteligentes e de vidas sérias, levadas a sério. O que não acontece noutras zonas do país. Tudo é um pouco Ao sabor ao da. sabor de. E, de maneira que eu admiro imenso o Porto e eu muitas vezes penso que é uma cidade de onde eu hei de sair um dia e de ir para outro lugar, mas com pena, porque realmente o Porto considero uma cidade muito, muito, muito especial. E realmente, como diz, tenho pena que não reflita o país. Não É é? um pouco Porque essa. é. Mas o Rei Carlos Alberto é uma personagem que foi muito importante na minha vida. Porque depois também nesse pequeno conto diz porque as escadas continuam a ranger, porque as portas depois continuam, aquelas coisas assim um Pois é o bocadinho que eu ia dizer. à Bram Stoker, ou assim, aqueles universos à Jane Eyre, à Charlotte, Sim. essas ficções assim um bocadinho neurótico, inexplicáveis do grande romance de Jane Austen e Charlotte Brontë, como é um pouco este mundo que também está por trás deste granito, ou em E que está alguns, no Porto, sim, está no no Porto, Porto, sim, no sim, Porto. absolutamente, e há de estar sempre, eu acho que isso não desaparece. E o que acontece com o Rei Carlos Alberto foi uma pessoa que sempre me acompanhou e continua a acompanhar, ele vive ao meu lado, porque eu comecei a trabalhar no Museu Romântico, onde ele morreu. Morreu. Viveu 2, 3 meses lá e morreu lá. E de maneira que eu tive que estudar a história dele para contar nas visitas, e comecei-me a interessar. Por mais do que era necessário pela vida dele e por ele como figura, e a interrogar-me sobre muita coisa que não estava explicada, que não era dita. E quase que um dia tive a certeza que o conhecia muito bem e que estava perfeitamente dentro de todo o. A sua doença, dos seus segredos, das suas preocupações, dos seus desgostos, mas tão Da gota profundos, e coisas afins. tudo isso, que eu disse: bem, este homem está-me a pedir para eu lhe contar qualquer coisa. E foi por isso que surgiu, já Essa. depois de eu ter saído lá, surgiu esta, que está, o resto, baseado em imensa coisa que eu li. Não é tão ficção. Pois. Assim, porque realmente está tudo que eu digo, desde o roupão, desde o copo para onde ele bebia, tudo isso é exatamente assim, foi exatamente assim que surgiu. Inventaria-se e é mesmo assim Mesmo que assim, a realidade. mesmo assim, que eu Não é senti. tão gótica quanto Não, isso. não, não, não. É É porque mesmo, é. é porque, claro. Pois, mas não é. Na verdade, tudo se passou assim. E eu sinto que de resto, toda a gente dizia, na Macieirinha, que os guardas da noite tinham medo de lá ficar, porque sentiam os passos dele, sentiam que ele subia as escadas, que ia para o quarto, que ia para a capela, e que na capela que se sentia o genuflexório a ranger, Arranger. de maneira que eu habituei-me a isso, e às vezes, quando eu lá ficava até fora de horas a trabalhar, vinha a correr embora, porque também havia barulhos, mas como é natural haver barulhos Num casarão? num casarão daqueles, não é? Claro, claro. Mas há esse mito, À à volta da volta fuga. do rei. Solidão. Quase como aquele conto, nestes 20 anos na província, aquela viagem de comboio, penso eu que é Desiree, não sei se é assim o título dessa pequena narrativa, não importa, que é, encontram um casal, a protagonista, a narradora, um casal sossegadamente a fazer a viagem até à Régua, e, ou pelo menos se continuam, a protagonista é que sai na Régua, e quando dá conta a mulher da acompanhante desse casal, faz digressões à volta dos morangos, que são bons comidos frescos, sem cortes de faca, porque depois provoca também o famoso estremecimento da carne do morango. E depois, quando se levantam, aquela paisagem também do Éden, paradisíaca, e o homem é cego. É um pouco também os desafios, como o Apelles, da narrativa, o irmão de Florbela Espanca. Um desafio icariano em que a beleza, um casal jovem tem tudo pela vida, um deles é impossibilitado de ver, não, portanto é cego a visão, o esplendor, a pujança da natureza. É um jogo que também pretende um pouco com isto, um casal que tem tudo à frente, mas um deles está, passa a expressão, a handicapé em relação a essa mesma vida, que no Douro tem a sua força maior. É um pouco também este jogo que faz de contrapontos. De pessoas silenciosas, de pessoas atentas, sossegadas, e depois percebe-se, quase como num filme à la Hitchcock, quando o personagem vira o rosto para nós, é cego, não vê. É um pouco os desafios dos deuses que nos pode acontecer, quer seja a Apelles, quer seja a este personagem, como ao próprio Ícaro, por exemplo. Ele é cego, mas a Desirée não se tinha apercebido disso, porque ele estava em silêncio, ele Nunca falou, nunca nunca falou. falou. Mas levantou-se e foi para a Foi para a janela, janela. como quem está a ver a paisagem, não é? Portanto, é um cego porquê? Porque realmente a visão dele é outra, tem outra. De resto, eu tive já a oportunidade de conviver com um cego durante um tempo, justamente quando trabalhava no Museu Romântico. E questionei muitas vezes, ele é cego, porquê? Porque não vê a mim, mas vê coisas que eu não vejo. Ele tem uma capacidade Sensitiva ou sim, e de de orientação até. orientação e de imaginação verdadeiramente espantosas. E muitas vezes fechava os olhos para tentar entrar naquele mundo, que também era fascinante, tão fascinante como o meu com os olhos abertos. Portanto, o cego quer dizer que ele está noutra esfera, noutro mundo, que não era o da irmã. Mas esse mundo da cegueira, independentemente daquilo que diz que pode ter a sensação de criar um universo, essa cegueira é uma cegueira quase um castigo dos deuses, passa a expressão. Há alguém que aparentemente é sossegado, aparentemente é uma pessoa, vamos lá, pura, no sentido em que o sossego, o silêncio, uma pessoa introspectiva, não é aquele espaventoso que só procura a desativação daquilo que vê, portanto, e ele tem a capacidade de usufruir na totalidade aquele gigantismo do Douro. É isso da natureza em si mesmo. Pode ser visto também desta forma e deste modo. Eu distraí-me com uma palavra que disse, que foi castigo. Sim, poderá ser. Não, eu não acredito no castigo, não acredito em castigos de Deus, muito menos, porque acredito em provas, Mas Deus é um, vamos lá, é sempre visto, mesmo estas personagens que aqui me passam, ou a entidade divina, é sempre qualquer coisa também ciumenta em relação ao homem e pune-o de uma forma, por exemplo, os milagres da milagres, em que a tia, supostamente, que quer ser freira, diz sempre, e a milagres vai-lhe dizer, mas, e ela não digas mas nenhum, porque a seguir sai disparate. E essa discussão, tanto quanto pagã à volta do sagrado ou um pouco voluntarista, não tem a ver com a separação exatamente que o próprio Deus se encarrega de estabelecer entre ele e nós. e a cegueira, como outras questões, assim, de uma forma um pouco prosaica, pode ser entendida desta forma. Está a tocar num ponto que tem sido um bocadinho contestado nos meus contos, que é justamente essa intromissão do Deus de uma forma muito pouco, enfim, que é considerada pouco correta, quase. Mas realmente eu sempre, isso espantou-me, porque Deus sempre foi alguém que esteve muito próximo de mim, o resto próximo da casa, próximo da Sim, família, claro, vive claro. connosco, a quem nós interpelamos e a quem pedimos contas e que nos faz perguntas e nós respondemos ou não, conforme nos apetecer. E portanto é uma figura que muito presente a toda a hora e que não é nada De distante distante e de modo esmagador nenhum, e de maneira que é assim que eu o trato e é assim que ele nos trata a nós. De resto, quando eu já não me lembro em que livro é, mas acho que é nos Contos Sombrios, em que há justamente um diálogo com Deus do Rino. Não, é neste, no 20 anos da No 20 província, anos na é o província, Rino que vai lá exatamente, de Motar do e há um Motar. diálogo exatamente com Deus. E esta criatura está sempre atrasada. É, Está sempre atrasada. exatamente. Portanto, há aqui um desfasamento entre. Era aí que poderíamos também pegar essa questão do Rino. O homem vive tolhido. Sim. Percebe Deus, entende Deus, mas há um tolhimento para a própria vida. E ele chega aos sítios e as coisas aparecem-lhe todas desfocadas. Está numa taberna, num café, na Régua. Volta atrás para perguntar, tirar uma dúvida. E já nada é, Não há nada. já não é, já Não há nada nada. é assim como era, Nada é assim como lhe como era. pareceu, Exatamente não como é? lhe pareceu. Portanto, presumimos, provavelmente de uma forma errónea, dizendo o que estava a dizer, que Deus não é assim tão ausente quanto isso. Ou seja, não age por espicaçar até ao absurdo a nós, pobres criaturas, que nos intrigamos sempre e interrogamos, mas onde estás? É isso. É isso. Eu acho que, sobretudo, Deus aqui neste, ou Neste, neste. nesse conto, que se impacienta. Muito, Se impacienta muito, muito, muito, não muito, é? muito, muito. E que realmente já está farto Da dos tua. homens, de olhar os homens e da sua incapacidade Caprichice e até um voluntarismo que os homens Eu têm. acho que Deus já está nessa posição e de demorar imenso tempo a A responder, responder. já não está disposto a diálogos, porque acha que nós não sabemos nada e que nem estamos no bom caminho. Dois contos que são muito importantes também neste 20 anos na província. A província é casa, como dissemos no início, tem a ver com aquele conto Os Viscentes. É a geração do meio que vai destruir a casa, ou a grande casa é destruída com a presença do Dr. Silveira e do Vicente, ex-diplomata ou diplomata aposentado, porque o filho Vicente, o neto, não quer saber da casa pernada e anda lá com a sua fiancée, nada é criada no CCM em Paris, que vem feito turista ver, mas começa-se logo aqui a estabelecer os equívocos entre a família que tem, a família do feitor, como é conhecido mais cá entre Douro e Minho, que tem a casa sempre pronta, as camas, os lençóis estão sempre limpos, as janelas sempre arejadas. E depois, porque aquela casa é deles, ao fim e ao resto é daquela família. Mas quando vem o Vicente, diplomata aposentado, estabelece aqui um choque. E é quando a casa vai expulsar toda a gente. E se não estou muito enganado, é uma grande narrativa, é um grande conto que aqui está, sem grandes exageros dos melhores que escreveram nos últimos anos em Portugal. E depois aquele final tem que ser mesmo assim. Apocalíptico, tem que ser assim, tipo Sodoma e Gomorra, ou tudo a arder feito Tebas. Ai, tinha que ser assim. Não, não havia outra hipótese. Tem. Tem que ser assim. E percebeu como é que ela ardeu. Sim. Foi o o desgraçado Desgraçado. do rapaz que lá trabalhava e que no fundo era filho dela, da senhora. E que de resto o Douro está cheio dessas histórias. Em todas as casas há histórias fabulosas de nascimentos que não se sabe muito bem como foi, como não foi, de onde surgiu aquele e de quem era filho. Ainda hoje está cheio disso, o que é espantoso. E esse foi um dos contos que mais prazer me deu escrever, porque realmente eu acho que não inventei Não. nada. Nada. Porque o que é assombroso depois na leitura que decorre disto é um pouco esta sensação que se tem quando, no término, por exemplo, desse conto, no final desse conto, termina desta forma lapidar: vamos ficar por aqui. Pois. Isto quer dar-nos autonomia, dá autonomia total ao Não, leitor? não, não, nenhuma. Nenhuma. Não. Pois é isso, não há mais. Não, não há Vocês não são qualquer. dados nem achados. É Absolutamente. isto e não há mais nada a Não, não há acrescentar. mais nada a acrescentar. Portanto, ficamos assim um tanto ou quanto quase como a marionete no teatro do Heinrich von Kleist, que perdem a vontade e a animação quando o Criador, voltamos à questão de Deus, deixa cair a criatura e diz assim: e vamos ficar por aqui, É, acabou. e acabou-se. É mesmo assim. É mesmo assim. bitten, hei, wie glatten im Faul seine Minen, dann man heißt ihn es. E depois aquela história daquele conto, o cheiro horrível, que a casa é desinfetada. Não é verdade. E depois vai a ver-se, vira-se tudo, as pessoas entram, enlouquecem, desesperam, abandonam tudo. E depois a coisa mais prosaica deste mundo, um pobre de um carvalho ou de um pinheiro oco, e no entanto estava lá uma criatura de cabelo loiro. Exatamente. Se eu disser que isso é verdade, sim, eu acho que as pessoas não acreditam. Não. Pois não. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Não, não, não. Mas são histórias de província que são de uma força... Faz-me lembrar um pouco, sem interromper, depois aquelas questões também são muito dadas para aquelas bandas, a Dama do Pé de Cabra, por exemplo. É. As questões de Herculano, quando nos contam estas... Aquele mundo fantástico de Moiras Encantadas, por exemplo, em que penteiam os cabelos loiros no cimo das mamoas ou das rochas graníticas, do Minho ou do Douro. É um pouco este mundo que ainda prevalece ao fim e ao resto. A beleza, aquela questão do animalário, ou do até, bem, não é bem do animalário, mas a questão do fantástico, que não se percebe a fronteira entre o que é o homem. E voltamos ao início da nossa conversa, o fantástico, a natureza, esse animalário, os animais de descontrole total. É um pouco este universo que nesse conto atinge de facto uma, vamos lá, pelo absurdo, uma beleza pelo absurdo, quando damos conta que, afinal de contas, está tudo ali dentro do tronco oco da árvore. Mas é verdade, essa história foi verdade. E ela realmente, isso passou-se durante uns anos, não Uhum, foi pois claro, não estou concentrado, não consciente, é é? claro, percebe? Isso houve uns A anos. técnica. E as pessoas, contado isto lá no sítio, nem é assim tão terrível. Não é tão esmagadora. Não, não é tão É esmagador. embasbacante quase assim para Sim, nós que. mas para nós, mas para eles, não faz parte enfim, das histórias do dia a dia de uma de milhantas. Que aconteceu ali na casa dos senhores tais, qualquer coisa que. Mas a coisa passa sem grande alarido. Depois torna-se realmente pesada quando eu a trago assim em bloco e a conto numas páginas, não é? Mas a verdade é que vivida não são assim tão dramáticas e tão fortes. É tudo está diluído No no cotidiano do viver quotidiano. de todos os É. dias. O que as torna realmente fantásticas é A a concentração, concentração. no fio, na É. narrativa, um pouco. É um pouco essa ideia que tem, por exemplo, que afloramos há um bocado também, assim, muito en passant, a questão do Carlos Alberto, o Lisboeta, Raffiné, que conta histórias intermináveis, ou uma das protagonistas da sua história, e depois conta a outras e outras, e depois, por absurdo, aquele homem entra pelo mar adentro, quase como uma protagonista aqui na Foz, a Helena, tipo Virginia Woolf, à maneira da régua. Vai no seu barco a motor e, de uma forma inadvertida ou mesmo consciente, teria que terminar daquela forma que termina, engolido pelas águas do rio. Bem, isso aí já não foi bem assim. Embora ele exista e todas essas histórias existem, e com certeza também já foram contadas por outros escritores, não só por mim, esse Claro, tipo de claro, história, não claro. é? E de engrenagem que se cria, ele não morreu, ele ainda é vivo, ainda por lá, anda a contar as histórias. As histórias. Eu é que achei melhor Melhor, claro, claro. acabar com ele. Mas a mim interessa é a ficção, o que interessa Claro. é o que está em texto Não, mas literário. achei que era o mais Era mais justo. forte, É, até mais forte. porque realmente há situações que depois não têm muito saída. Não, o que é que acontece às pessoas? Envelhecem, continuam a contar sempre as mesmas. Depois deixa de ter interesse, Claro, não claro. é? Tem interesse quando a coisa. Faz lembrar um pouco o ceguinho a contar a história antigamente nas feiras da desgraça e a vender a pajela com as questões dramáticas de norte a sul do país. É um pouco esta a ideia. É um pouco isso. Uma das histórias também que eu achei e acho que é merecedora também de um pouco da nossa atenção é a narrativa que quando coloca os relógios a bater às 9 horas, às 9 badaladas, e são 4 da tarde. Depois, novamente, 9 horas, são 5 da tarde. O que é que acontece? É um mundo onde o tempo parou mesmo. É um mundo onde as pessoas só têm a noção da existência da realidade quando olham para o relógio que têm no pulso, porque se envolvem naquela espécie de bolha fantástica, perdem a noção ou perde-se, o tempo parou, é um mundo que está ali feito, não é um mundo jurássico, mas é um outro mundo a 30 km do Porto. Quase que é Jurássico. Sabe que isso foi sempre uma obsessão que eu tive, foi das horas. E era uma coisa que eu sentia quando ao caso me dizia que eu passava o túnel da Estação de São Bento e entrava noutro mundo, era justamente esse mundo sem tempo, sem horas. Senhora. Sem horas. E eu muitas vezes, inconscientemente, trago o relógio para os meus contos, mas sempre ou emparedado, Pois, há um que está emparedado, há um que está emparedado, nem há outro mais, que esses que não regulam nem bem. bem, pois. Porque as pessoas lá não tinham relógio, para já, Pois, não andavam de claro. relógio. E não precisavam de relógio. Eu nunca precisei do relógio lá em cima, no Douro. As pessoas diziam as horas mais ou menos pelas sombras, pela sombra dos montes, enfim, pelo mais claro ou mais, o dia mais claro ou menos, enfim, havia outras referências, não era o relógio e não eram tão exigentes. Milenares e não eram exigentes ao fim Não, ao não, resto. isso era fantástico. Não há nada mais libertador do que realmente não saber as horas. Não é? Ou não andar condicionado Sim, pelo relógio. porque isso depois reflete-se em tudo, não é? No que a pessoa faz, em como faz, porque não precisa de acabar aquilo dentro de não sei quantos minutos. É como se tivesse o resto da vida. Este mundo é um mundo onde Madame Bovary pode existir, ou as personagens de Camilo também têm ainda estão vivas. É um mundo de tragédias, como diz também aí, de menina e moça que me levaram de casa Meus para tanto, pais os meus tão pais para longe de tão terra. longe de terra e afins. É um pouco este mundo cruzado destas três pontas de um triângulo, ou é o que quiser geométrico, um quadrado geométrico da criação, mas o triângulo da criação ainda é este que existe no Douro. É, eu acho que é esse, ainda vai ser por muito até o fim dos séculos. É, porque as pessoas são as mesmas. Morrem umas, mas vêm outras iguais. E eu acho porque vêm iguais porquê? Porque justamente essa força da subterrânea molda-as. E há coisas que não podem fugir, elas, por mais computadores que tenham, por mais novelas que vejam, há um fundo delas que se mantém. Portanto, a capacidade de transformar a sua vida nessas histórias mantém-se. Quer dizer, e há coisas que não morrem, não desaparecem. Agora vou-lhe fazer a pergunta do tonto da companhia. Este Douro daqui de fronte é diferente do Douro da Régua? Ou o Douro da Régua dura só até entre os rios e depois de Cristuma para baixo e aqui já é um outro Douro? É um Douro mais inglês? É um Douro mais britânico? Ou é o Douro do Porto que não tem a ver com esse Douro que fomos falando aqui ao longo desta nossa Olha, conversa? eu até para lhe dizer a verdade, eu no outro dia fiz uma viagem, pela primeira vez na vida, fiz uma viagem de barco do Porto à Régua. E eu ia desiludida, desiludida com as margens, completamente. Eu pensava, afinal, o Douro, que é o rio que vive dentro de mim e com o qual eu não posso deixar de viver e de A seiva ao fim e conviver, ao resto, ao sim. fim ou um pouco assim. Não é isto não me agrada nada, isto é feio, é feio. As margens, sobretudo aqui mais próximas, são muito feias, e depois eu quase que chegava com a mão a esta margem e àquela ao mesmo tempo, enquanto que lá em cima não, aquilo tem uma grandiosidade que aqui vai perdendo, vai amansando, vai se tornando. Civilizado, ou industrializado, É, ou domável, domável, sim, mais domável. é. Vai se tornando um bocadinho morno, mesquinho. Não, não tem graça este. Embora eu goste do Douro, visto daqui à noite, para lá de ver o rio e ver os reflexos das luzes no rio, acho muito bonito como imagem. Mas realmente não tem aquela força, dá-me a impressão que nem sequer tem a mesma profundidade, não tem. Não, a água é suja e não é nada a mesma coisa, é outro rio. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Surge aquela pergunta que é habitual nestas circunstâncias: próximos projetos literários, se os tem? O que é que anima em termos de literatura? Pode adiantar alguma coisa sobre isso? É uma narrativa, um conjunto de pequenas narrativas como estas que têm acontecido, para além desses desenhos que irão aparecer no inédito da sua mãe. De qualquer das formas, projeto seu mesmo a sério, algum romance? O que é que poderemos contar a partir de 20 anos na província? Olha, eu escrevi, entretanto, depois dos 20 anos na província, já se passou algum tempo, e eu escrevi uma novela. uma novela que se chama A Estranha Tentação do Lagarto Indiano. É uma coisa estranha mesmo, em que a personagem é humana e é um animal ao mesmo tempo, conforme onde está, conforme o interruptor, e há essa transformação como há em todos Metamorfose nós, quase ou uma coisa. uma metamorfose como todos têm, todos são capazes de se metamorfosear. É uma novela que eu apresentei ao meu editor, que me diz a mesma coisa que eu já estou habituado a ouvir: é pequeno. Bom, eu quando me dizem é pequeno, eu apetece-me atirar com tudo ao ar, porque é pequeno, mas está ali tudo. Está ali tudo, quer dizer, não pode ser maior. E eu pensava, aquilo que eu mais gostava de ler quando era jovem, quando ia passar férias no Douro, eu ia à estante e ia buscar os livros mais fininhos, porque normalmente eram contos, eram novelas, e depois levava-os para a cama, que eu lia à noite sobretudo, e se não lia tudo, metia-os debaixo da almofada. Não há coisa melhor do que poder meter um livro debaixo da almofada. E esta novela que eu escrevi destinava-se a isso, a ser metido debaixo da almofada. Não, não houve hipótese. Não houve hipótese, não percebeu, o livro está suspenso. E eu estou a escrever, a acabar um conto grande chamado A Ponte, que no fundo também é uma história de um homem que todos os dias atravessa a ponte da Arrábida a pé para vir trabalhar e volta à noite para ir para casa. E a transformação dele Das na duas travessia margens nas da duas margens, ele é um homem diferente aqui no Porto e e além quando do outro lado regressa. a Gaia, há outra margem. À outra margem é outra pessoa. Portanto, a ponte está aí justamente a marcar a transformação. É outra forma de metamorfose. E não me apetece juntá-lo ao outro, se me fosse outra coisa. Mas com certeza vou ter que juntar, porque senão não tenho editor. E é assim que chegamos ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, hoje dedicada à transmissão da segunda parte da conversa com Mónica Baldac. Já sabe que esta emissão terá reposição ao domingo, a partir das 19 horas. Estará também disponível no site da Universitária para escuta e para download em rumo.pt. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.